cansada com a solidão. O meu tempo chegue cedo no lugar marcado pra poder assinar o contrato e ser dono do meu coração. Meu coração é seu, ele é todo seu. Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Meu coração é seu, ele é todo seu. Vamos lá no Central do Axé. E pensa tudo na parede, pensa tudo na parede. Na parede, pensa tudo na parede, pensa tudo na parede, pensando tudo, pensando tudo. E pensa tudo na parede, pensa tudo na parede, pensando tudo, pensando tudo. Eu não como nada de ninguém, eu não sou otário da mané. Tá ligado, vale crer. Eu não como nada de ninguém, eu não sou otário da mané. Se não tá ligado, vale crer. Eu disse que jogou a granada. Tô aqui naquela quebrada, chega aí. Imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede. Na parede, imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede. Imprensando tudo, imprensando tudo. Imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede, imprensando tudo. Imprensa todo mundo na parede. Eu sou eficiente, tá ligado? Sou de quebrada, parceiro. E aí, siga a galera com uma parada. Sou eficiente, eu jogo granada, eu estou de boa. Já tô de quebrada, vai ser assim lá, foi pesada. Se não tá ligado, pode crer. Eu não como nada de ninguém, eu não sou otário, Zé Mané. Se não tá ligado, pode crer. É desse que jogou a granada. Imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede. Na parede, imprensa tudo na parede, imprensa tudo na parede. Imprensando tudo, imprensando tudo. Central do Axé. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho. Me olha direito, me pega com jeito que eu vou gostar. Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar. Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar. Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar. Não seja afobado, me encaixa de lado, me deixa escorregar. Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar. Seja abusado, mas não tarado, me faça acreditar que você é perfeito, um homem direito pra me namorar. Te ensinei certinho, te ensinei certinho. Hoje tu tira onda porque eu te ensinei. Te ensinei certinho. ou agora só Ludmilla mesmo. Te ensinei certinho. Ed Cid passou também, Joga a Granada. E Cláudia Leite, Matimba o Cartório. É Central do Axé, o melhor do Axé, samba, pagode e funk. No seu finalzão de semana, suor e swing no seu rádio. Agora tem um novo som do Pissirico, Xenhenhen. E depois, Xenhenhen. Chuva de palmas, aê! A minha balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina. Joga em cima, então! E depois... Quando o DJ vai embora, quando arrasto a mina. Todo mundo vai! E depois... Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação, Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Flávio Cenez. Essa mina, ela manda recado pela amiga. Não sei o que eu faço, tô pensando. Ela já fez 18 anos. Fica me ligando, provocando, perguntando que hora eu vou descer pra ver. Pra ver. Pra ver. Pra ver. Oh, se tem atitude, a gente se pega. O barraco vai tremer. Tremer, tremer, tremer, tremer. O barraco vai tremer. Quando a gente se bater. E o barraco vai tremer. Quando a gente se bater. É com muita honra que eu chamo meu irmãozinho Igor Canário, príncipe do dedo. Vamos provar, vamos provar. É tudo nosso. Bora. Eu não sei o que eu faço com essa mina. Ela manda recado pela amiga. Não sei o que eu faço, tô pensando. apenas 18 anos. Fica me ligando, provocando, perguntando que hora eu vou descer. Pra ver, sai de pão, pra ver. Receber. O barraco vai tremer. Vambora, quando a gente se bater. O barraco vai tremer. Quando a gente se bater. O barraco vai tremer. Vai, vai, vai, vai. O barraco vai tremer. Somos isso, família. Não muda nada. E o resto? Tá ligado? Suor, suor e swing. Central do Axé. Central do Axé. Na vida a gente esquece tudo, só não esquece do amor. Hey! te ter, Jasmine. Tentando me prender, teu cheiro bom ficou em mim. Deve estar no céu escrito nas estrelas, poesia que diz, amor, você precisa dela. E você foi feito pra ficar comigo, só faltava você pro meu dia ficar bonito. Na vida a gente esquece tudo, só não esquece do amor. Na vida a gente esquece tudo, só não esquece do amor. Fica me querer, tão louca pra te ter, Jasmine, Jasmine. Tentando me prender, teu cheiro bom ficou em mim. Deve estar no céu escrito nas estrelas, poesia que diz, amor, você precisa dela. E você foi feito pra ficar comigo, só faltava você pro meu dia ficar bonito. Passou também Ivete Sangalo ao vivo, tempo de alegria, e com certeza é tempo de alegria, é verão, é Central do Axé. Passou também Sai de Bamba, com Tremer Tremer, participação de Igor Cânio. Passou o Piscirico, Ludmilla, Ed City, Cláudia Leite, tudo isso no seu final de semana, porque você merece, porque está na rádio certa, está na sua sintonia, na sintonia do sucesso. Eu vou pro intervalo e volto com muito mais. Na volta tem Pagodarte, tem Alex Ferrari e MC Galiza, tem Pique Novo, tem Anitta e muito mais. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com apoio da sua emissora. Central do Axé, o melhor do Axé, samba, pagode e funk, no seu finalzão de semana, na sua emissora favorita. Essa emissora que é líder em audiência, e com esse verãozão, tá com certeza arrebentando ainda mais, né? As melhores passam por aqui, e você sabe disso, por isso que tá sintonizado na melhor, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora tem um novo som, Pagodarte, a volta. Central do Axé. Se liga no vida. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ei, pra você que tanto esperou, a sua inteira minha carreta voltou, com o mesmo som, a mesma voz, a mesma emoção, pra tocar no teu coração. Ei, pra você que tanto esperou, sonhou, a suingueira da carreta voltou, com o mesmo som, a mesma voz, a mesma emoção, pra tocar no teu coração. É tão bonito ver suingueira do cavaco arrastando a multidão, envolvente esse som, alegria contagiosa. vontade e avança, pula, sai do chão. Vibro quando vejo o geral entrar no clima. É o imensidão de mão pra cima. DJ Bateia. A mesma voz, com a mesma emoção, pra tocar no teu coração. O mesmo som, a mesma voz, com a mesma emoção, pra tocar no teu coração. É tão bonito ver o swingueira do cavaco arrastando a multidão, envolvente esse som. Tá legal, rapaziada, vem, vem. Vibro quando vejo a geral entrar no clima. É o imensidão de mãos pra cima. Suote e swing. Central do Axé. Tá no vício, né? Oh, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho, na faculdade. Tô viciado. Quem tem zap zap levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem tem zap zap levanta a mão, oh, levanta a mão. Joga pra cima, galera, vai! Zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap, zap. Quem tem zap zap grita eu. Quem tem zap zap grita eu. Fazer a festa comigo, Mr. Galiza! Demorou! Vamos junto, Alex Ferrari! Vamos cantar! Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade, tô viciado. Zap, zap, zap, zap, zap, zap. Central do Axé. Por você eu fui até o fim do mundo. Por você eu mergulhei, fui fundo. Quis viver a partir do seu mundo. Parecia acordar de um sono tão profundo, mas você preferiu me magoar. Os meus sentimentos machucar. O que importa pra você é o seu instante, e qualquer outra pessoa é mero coadjuvante. A única pessoa que importa é você. Sua vida faz sentido só pro seu prazer, e quem estiver ao seu lado vai entender que você não é ninguém pra eu me dedicar. Você preferiu me magoar, os meus sentimentos machucar. O que importa pra você é o seu instante, e qualquer outra pessoa é mero coadjuvante. A única pessoa que importa vida faz sentido só pro seu prazer, e quem estiver a seu lado vai entender. Pagode de primeira qualidade com pique novo. Passou também Alex Ferrari e Mr. Galiza. Zap, zap, zap. É o vício da galera, né? É o zap, zap. Ô, galera, pra gostar, né? Pra se gostar de se comunicar, né? Vamos com agora Anitta na batida. Babone, vem pra cá. Não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando. Eu só vim avisar. Você pensou que ia desistir? Nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar. Pra parar na batida. É que eu fico sem pensar. Para a pista. Fica aqui o meu lugar. Na batida. Nem adianta tentar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta.